Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovô. Agora com as músicas tocadas no rádio no tempo da vovó, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Nós vamos atender na abertura o senhor Osório Monteiro, que reside em São Paulo, no bairro Jaçanã. Em nossa sintonia, pela Rádio USP São Paulo, ele diz em seu e-mail que São Paulo também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E para ele, o Moraes Neto, cor que brilhou realmente e fez sucesso com esta música que vocês vão ouvir agora, do musicólogo Ari Barroso, Moraes Neto em arranjo Fonfon, Isto Aqui O Que É. Na pedida, o talentoso musicista, maestro e arranjador Severino Araújo com a sua Tabajara, do mestre Pachequinho, o Severino Araújo com a Tabajara executam Uma Coisa Diferente. Tudo isto para ele que reside em São Paulo, o senhor Osório Monteiro, que ainda quer ouvir nesta manhã com a saudosa Emilinha Borba e o não menos saudoso Breakout, ambos cantando juntos. Emilinha e Breakout, do pianista e maestro José Maria de Abreu, Eu Sei Estar na Bahia. Thank you. na Bahia, me sinto bem na Bahia, na velha Bahia com H, que digo com o presidente, com a terra boa gente, como a Bahia não há. Eu sei estar na Bahia, me sinto bem na Bahia, na velha Bahia com H. E digo com presidente, boa terra e boa gente, como a Bahia não há. Baiano quanto roqueiro, baiano quanto cacau, não adianta baiano te olharem com olho mau. O petróleo e o São Francisco são milagres do bom fim. Eu sei estar na Bahia, e a Bahia está pra mim. Eu sei estar na Bahia, me sinto bem na Bahia, na velha Bahia com H. E digo com presidente, boa terra e boa gente, como a Bahia não há. Eu sei estar na Bahia, me sinto bem na Bahia, na velha Bahia com H. E digo com presidente, boa terra, boa gente, como a Bahia não há. Na Bahia, me sinto bem na Bahia, na velha Bahia com H. E digo com o presidente, boa terra e boa gente, como a Bahia não há. Eu sei estar na Bahia, me sinto bem na Bahia, na velha Bahia com H. E digo com presidente, boa terra, boa gente, como a Bahia não há. Você, gente ouvinte, não ouve uma música qualquer. Nós, também, não tomamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas, vamos nós com música. Dona Marilda Martins reside aqui em São Carlos, e ela nos envia uma cartinha muito bonita, dizendo, pedimos escusas aos ouvintes, dizendo na cartinha Dona Marilda Martins que ela não deixa de nos ouvir há mais de 10 anos, juntamente com suas amizades e seus familiares, e ela recorda muitas coisas bonitas ouvindo as músicas do passado. Para Dona Marilda Martins, os nossos agradecimentos, e ainda para ela, de acordo com a sua solicitação, Chico Alves, o Rei da Voz, em arranjo Lírio Panicali, do Mário Lago, Fracasso. Para ela, Dona Marilda Martins, que está em nossa sintonia, Risadinha, saudoso e talentoso cantor, com seu sucesso carnavalesco Risadinha, arranjo do Maestro Borba, do Edu Rocha, Se Eu Errei. Saudade, o nosso amor, o nosso último beijo e último abraço, porque só me ficou da história triste desse amor, a história dolorosa de um fracasso.